Transformar ele num empreendedor. Ela baixa, simpatia. uma maneira de ver o mundo, uma maneira de pegar a lógica do capitalismo. Você vai do empreendedorismo, você vai do